passa da cancela, tomba. Arrombado, nós cancela e bomba. Peito acelera, no gravão que assombra. Ainda o mesmo chefe, oposição bate e tomba. Meus manos se levantam e da massa te arromba. Fuga na trafic, fim, reza pro Zé não berrar. Baixa o pote no Corolla quando para palco entrar. E se tentar vai tomar ruim. Tá posadão nessas ideias, nem se envolve, desenvolve o plano louco, chapa, bandoleira, transmissor. Lê o mapa em transversal, transtornado e sem caô. Se berrar aqui dá ruim, meus amigos é cada gata. Quebrada tá campeonato, ênfase de mata-mata. Alguém da torre invocado essas horas. Ainda violento, grave, bate ou me olhando de fora. E cada vez que a minha chaca, me sinto idiota. Tô largadão no 7-10 num edifício foda. Sou jogador, cara e promissor. Chato e casual, que bem novo casou. Ainda assim, meu bom, eu tenho meus valor. E uns amigos que tá aí pra qualquer hora. Em São já também, Renato, os migos chateou. Quando o pai passou de captiva e o blow. É que ninguém fragou as barreiras que nós bolou chegado. Dedé de 30 e o Tumba de C4. Fica neném que o chefe chegou, tá? Fala comigo, alô, eu volto bem. É só dizer que e a ligação cortou. Fica neném que o chefe chegou, tá? Fala comigo, alô, eu volto bem. É só dizer que a ligação cortou. Freud, Rottweiler, vive o Eitmalli. Morte, vida severina, gosto de Ritter. Tipo uma entidade, Blood Mary. Estranha como a Carrie, quase sem sotaque. BSB é o crack na lata de Sprite. Hit, Freud é fit, hit Samuel em Pulp Fiction, Isabel em Abolição. Rap é tipo negro rico, desenho ódio, Django livre. Joias caras são meus filmes. Liberdade em comprimidos abortivos. Jovens ricos em fase de mata-mata. Drunkit chora cavaco. Temos notícias ruins, como as de Zeca Camargo. Os plugins de rap são os vírus mais baixados. E o hip hop é foda, rap é só um esporte de contato. Sabem que eu sou jogador, querem uma conotação. Fraco se afoga, isso não é trap, é aula de natação. BSB é o cão, zome tão de marcação. Sonho em ver o negro de laranja usando um macacão. Dá sua sensação é boa, mas tipo chapa de bala. Uma hora a bosta acaba, dá sua sensação é falso. Brilha os olhos das pessoas, pessoas curtem medalha. Essas pessoas são hilárias, nos fariam qualquer coisa. Fica neném que o chefe chegou, tá? Fala comigo, alô, eu volto bem. É só dizer que a ligação cortou. Fica neném que o chefe chegou, tá? Fala comigo, alô, eu volto bem. É só dizer que a ligação cortou.